pulsa, descorre, vem a guia de boi. É um corre-corre e um ursinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se precisa, essa acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João não prepara que estamos na sala com pipoca e bala. E o urubu sacou tudo. O tempo corre, o sujeito escorre, vem a guia de boi. E um corre-corre e um ursinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Essa acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João não prepara que estou na sala com pipoca e bala. E o urubu sacou no fundo. O tempo corre, o sujeito escorre, vem a guia de boi. É um corre-corre e um ursinho chegando. Acende uma tristeza, tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se precisa, essa acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João não prepara que estou na sala com pipoca e bala. E o urubu sacou no fundo. O tempo corre, o sujeito escorre, vem a guia de boi. É um corre-corre e um ursinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Uhum.